Kıtı. Fogem. Um pouco para te recordares de mim. Seja quando for. Preciso de saber se viajam de vez em quando. A sensação de estar a errar por algo que não existe, ou que já foi e não é mais, é um bocado melancólico. Encontrem onde quer que estejas. Tens de repetir essa memória para que não se vá. Repetir essa memória para que não se vá. Essa memória de confirmação falsa aparece e desvanece. É preciso que a confirmação falsa não é ser algo sem desvanece. O que eu faço pela mão? My time is up, I want to get the fuck out of here now.

Sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto. Já estamos nisto há algum tempo. Começamos o programa com Gazelle Twin. Antes disso, uma pequena colagem sonora de algumas coisas. Depois ouvimos a música de King Kong, um músico que eu entrevistei no Milhões de Festa. A entrevista vai ser em breve, já está totalmente transcrita. E hoje vamos ouvir mais algumas coisas. Deles já ouvimos uma série de apontamentos. Primeiro, duas experiências eletrónicas por parte de King Gong. E depois, música tradicional dos países que ele visitou. Esta em particular que ouvimos foi gravado em Laos, que julgo ser na Mongólia. Já vamos confirmar. Vamos, ao longo desta emissão, ouvir muita coisa. E espero que estejam a gostar, até agora. Ouvimos ainda Mikachu, artista pop barra compositora erudita, que tem ganho o seu espaço nas margens da música pop. E ouvimos uma pequena experiência do seu disco Jewelry, que foi a Calculator, com os seus The Shapes, na altura em que ainda não estava bem definido como é que havia de se desenrolar a carreira entre eles. E agora, vamos recuperar a entrevista a King Gong, que não terminou, tinha um segmento um bocado maior. Só que entretanto eu perdi, não sei ao certo onde é que ficamos. Portanto, eu se calhar vou deixar aqui aleatoriamente. Eu espero que estejam a gostar. Vamos até ao final da emissão ouvir mais uma série de coisas. Não sei se vamos fugir muito disto. Temos ainda o novo disco do Slow. Temos, como é óbvio, a sugestão da Porto Calling. Temos ainda mais música de Mikachu. Depois talvez passemos por uma faixa de King Kong outra vez. Enfim, temos várias coisas. Espero que fiquem por aí. Chamem amigos, divirtam-se. Hoje é uma boa emissão para ouvir. São todas, mas esta em particular. Não se esqueçam também que temos o site em radiolisboa.pt, onde podem ouvir a emissão. Eu estou a atualizar com parca regularidade hoje a parte da imagem que temos dedicada por parte do Zé, quem também aproveito para enviar um enorme abraço. Tem sido incansável nos últimos dias. Seguimos agora a emissão. Vamos recuperar a entrevista de King Gong. Não é o nome verdadeiro da pessoa, já vamos falar disso um pouco mais à frente. Esta entrevista vai ser em breve, como outras, e que também fiz no Milhões, e também a reportagem do dia. Bom, vamos voltar à entrevista e ver como é que isto corre. Está bem? Bom, até já. I had this passion for this kind of sound, for the way of life of these particular people, the ethnic minorities. I'm rarely concerned with the dominant ethnic group. Like, if we take the example of Cambodia and you research what's available as CD or LP, it's exclusively the Khmer, the dominant ethnic group, 90% of the population. But there's nothing on the minorities. So I realized that I had to do it because nobody had done it before. And then I continue more and more into Asia, into Laos, Vietnam and China, to the point that the world has changed also. The place where I was based in Northeast Cambodia between 2003 and 2006 was the last big jungle of Cambodia. I returned there to visit in 2012. The jungle is gone. It's all rubber plantation. It's the world that I've experienced at the beginning of the 21st century already doesn't exist anymore. I would say like a third of the people I've recorded, they're already dead. And they were doing something that was an art, a certain culture that was dying out, that the new generation didn't take seriously. The new generation moved to a different cultural behavior. And so it just disappeared. I saw the disappearance of all this culture in front of my eyes. Now, a lot of young people contact me, they say, I love your work, I want to do the same thing, can you give me advice? I'm like, go ahead, good luck, but you're not going to be as lucky as me because time has changed so much. It's harder and harder to find any vibrant cultural life in a tribal world. The tribal world is dying out. This is the main message that out of this experience of 15 years on the field, you know. Now, it's tougher to find. Okay. Well, answer your question. You actually didn't, but you're giving me a lot to work with. To work with. cho con mẹ su con ơi. Ficamos com mais uma segunda faixa desta compilação Music of Northern Laos. E dada a minha absoluta falta de cultura geográfica, Laos é afinal uma região independente, não tem nada a ver com a Mongólia. E, bom, foi uma conversa muito, muito interessante com King Kong. Eu já vos digo o nome dele. É Jeanne, não sei se é Jeanne Moreau. Espero não estar a confundir com aquela atriz muito conhecida. Foi, como disse, uma conversa muito, muito interessante sobre várias coisas. É um artista que se dedicou durante vários anos a fazer gravações no terreno de vários povos e de tribos. Falamos sobre a acústica dos gongos, sobre a especificidade destas culturas. E achei muito impressionante esta sua mensagem de que visitou povos, fez gravações, voltou e quando lá chegou uma outra vez para os rever, já não estavam. A conversa vai ficar disponível em breve, primeiro para os patronos e depois para o público em geral, e depois vamos ver como é que fazemos com a transcrição e essas coisas. Bom, agora o que eu propunha era avançarmos para o disco dos Low, chama-se Double Negative. Lançaram agora há pouco tempo. Os Low são um grupo muito especial da música dos anos 90. Fizeram parte de uma espécie de género que se opunha à música rock mais aguerrida, coisas como o grunge, por exemplo. E tanto eles, como por exemplo os Red House Painters de Mark Kozelek, faziam música mais calma, mais pausada, mais melancólica, muito mais melancólica e depressiva. E se calhar ficamos primeiro com uma música dessa fase, tanto é que esta foi uma das primeiras canções a serem passadas na mosca, e depois avançamos para o seu novo trabalho, que é uma experiência muito, muito, muito singular. Eu estou hoje a usar novo software, portanto, isto não está a correr na perfeição, espero que não tenham notado nada. Vamos ficar agora com July, do Low, do disco Things We Lost in the Fire. Eu tenho a impressão que esta já passou na primeira emissão da Mosca. Portanto, vamos recordá-la. Até já. When ficamos com este lindíssimo pedaço da discografia do Slow, chama-se July. O disco Things We Lost in the Fire, que é um dos seus mais reconhecidos trabalhos, remonta a 2001, e agora vamos ouvir o Slow na sua versão de 2018. O disco chama-se Double Negative. Vamos ouvir primeiro Fly, depois talvez fiquemos por aqui. E aqui ouvimos os low bem mais experimentais, com mais atenção aos gritos eletrónicos. O disco, como disse, é de 2018. Houve uma mudança na produção, porque aqui colaboram com alguém que esteve ligado, por exemplo, a Bon Iver. Thank you. Born of the flesh, true. The starving homeless and the stray. Oh, Black Christ of the Andes, come feed and cure us now. Desta vez ouvimos um belíssimo momento do disco de Mary Lou Williams. Eu não sei ao certo se este é um momento que fica sob o seu nome ou se é uma espécie de colaboração. No entanto, está reunida no disco Black Christ of the Andes e depois desagua em terrenos mais do jazz. Mas esta é a primeira faixa, chama-se Saint Martin de Porre. Acho que o disco remonta a 2004, mas não tenho certeza. E, enfim, depois o disco destoa deste registro. Até podemos ouvir um pouco, mas não tem este trabalho vocal e coral. Vem também a propósito do que ouvimos a semana passada, Serpent with Feet, que faz lembrar um pouco esta estética. Mas sim, podemos ouvir mais um bocado deste disco. Antes de passarmos, um dos momentos favoritos de todas as emissões. Ainda não consegui recuperar o jingle, entretanto mudei de computador há já alguns meses e perdi o jingle da Port Calling. A Porto Calling é uma loja 100% vinil que fica sediada no Porto, na rua de... não é na rua de Sofeita, na rua da Conceição, que por sua vez fica muito perto da rua de Sofeita. Todas as semanas têm uma recomendação para nós, dedicada pelo Pedro. E o Pedro tem os gostos musicais diferentes do meu, que é sempre um desafio conseguir acompanhar as suas sugestões. Desta vez leva-nos a um sítio para o qual acho que nunca nos tinha levado antes. E vamos ouvir um pouco de hip-hop clássico, de uma altura em que o hip-hop ainda não era o que é hoje. Estava numa altura bem diferente, podemos dizer assim. E vamos ouvir os Grandmaster Five. Espero não me estar a enganar no nome, que aqui não me aparece dessa forma, mas eu vou já confirmar. E a sugestão é a canção Message, que é um pouco comprida, mas vamos ficar com ela. A emissão não vai terminar à 1 da manhã, ainda vou ficar aqui mais um bocado. Vamos ouvir Mikachu. E bom, desde que reentramos em forma, estas emissões estão a ficar um pouco mais compridas. Peço desculpa se já passa do vosso bedtime. Espero que estejam a gostar. Para quem nos quer abandonar, entretanto, relembro que temos o nosso Facebook em facebook.com/moscadarum. Se são ouvintes regulares, não se esqueçam que é possivelmente o meio mais direto que temos de comunicar, embora não lhe tenha prestado muita atenção. Podem sempre visitar o nosso blog também em ocuprofago.wordpress.com. Podem dar-me dinheiro no Patreon em patreon.com/amosca. E podem também recomendar este programa aos vossos amigos. Podem fazer festas a ouvir este programa. O de hoje não foi muito festivo. Depende dos vossos amigos. Já se fez ótimas festas ao som da mosca. Bom, então se calhar agora passamos à sugestão da Porto Calling, que eu volto já a seguir. Fiquem por aí. Espero que se divirtam tanto quanto eu me estou a divertir, se calhar um bocadinho mais, se puderem. Relembro que agora ouvimos ainda Mary Lou Williams, ou pelo menos estamos no disco de Mary Lou Williams. Julgo que este é o seu piano. Já levo o trabalho. Estamos com mais fichas. Não, esta sample não sei de pop. Tenho coisa a certeza. Muito aqui. Este da Magnificent. Ansel Collins. Sim. Ali agora estava a falar de pop, também estava a ver este aqui do Grandmaster Flash. Mas há umas compilações muito fixas. E esta foto é ótima também. Ah, diz aqui o message, não é? O tema message. Sabes qual é o tema, não sei? Ah, então vais ter passado, já agora. É? Já que estamos aí. Message, dos Grandmaster Flash. Eu vou-te pôr-te aqui. Tu conheces? Isto é hip-hop ou...? É, isto é o início do outro, isto é hip-hop. Isto é o mesmo dos inícios. White Line... Makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere. People pissing. dancing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and dango. A silk on princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Me on King Kong, standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Said, Daddy, I don't wanna go to school, cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool, and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got. Rádio Lisboa. É uma hora. Transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song, cause deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, till one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Yo, Mel, you see that girl, man? Yeah, man. Yo, that sound like Cowboy, that's man. Cool. Yo, what's up, buddy? Yo. Hey, where's Creole and Raheem at? They upstairs cooling out. So what's up for the night, y'all? Yo, we can go down to Fever, man. Let's check out Junebug, man. Hey, yo, you know that girl Betty? Yeah, man. My mom's got robbed, man. Not what? Again, man. She got hurt. What bad. Just happened? What just happened? What's going on? Freeze. Don't nobody move nothing. Y'all know what this is. Get him up. What? Get him up. Yo, man, we down with Grand Master Flash and the Fever. What is that, a gang? No. Just hey, shut up. I don't want to hear you up now. Yo, officer, what's the problem? Ain't no you the problem. Yo, you ain't got to get in the car. Get in the car. Get in the car. Que grande som. Bom, agradecemos ao Pedro a sugestão. Ouvimos Grandmaster Flash e não Five. Talvez tenha confundido com Jackson 5 ou com os Jurassic 5. Minha canção chama-se Message, de um disco que é dos anos 80, julgo eu. Eu devia confirmar estas informações antes de... Grandmaster Flash and the Furious 5, portanto também havia aqui uns 5 pelo meio. Um disco é de 82, chama-se The Message. E, bom, é um dos grandes nomes do hip-hop. Na verdade, eu tinha pensado para hoje ainda de dar um saltinho ao hip-hop. Não sei se vai acontecer, porque na verdade não tenho nada preparado. Acabei por não ouvir grandes coisas da semana. E agora estamos nisto, não é? Bom, o que eu sugiro é que ouçamos ainda o resto que temos alinhado de Mikachu, do seu disco Jewelry, e ficamos com... eu tinha 4 canções, já ouvimos uma, Calculator, ficamos agora com Just In Case. Estas são composições muito interessantes, porque, enfim, é no fundo música pop, mas feita de uma forma algo pouco ortodoxa. E temos aqui ótimas experiências. Vamos ficar com Just In Case e depois talvez avancemos sem interrupções por este registro de fora. Relembro, chama-se Jewelry e já agora muito obrigado por ainda estarem desse lado. Sei que já passa de 1 da manhã, mas até já. Disappointment is too much. In case I, long experience. expecting life to be tough. Yeah, I'll stand in the world, not expecting life to be tough. Boys in love, all day long, worried with me. Este disco é das coisas mais encantadoras que por aqui já passaram. Ouvimos Jewelry, de Mikachu. O disco é de 2009. Ficamos com 4 faixas. E digo, Calculator, Just In Case, Curly Teeth e Golden Phone. Foi esta última. Antes de terminarmos a emissão, vamos ainda ficar com mais uma experiência de Dian Long. Aliás, de King Gong, no seu disco Dian Long. Além daquele que já ouvimos várias vezes ao longo desta emissão, Music of Northern Laos, que foi lançado este ano, temos também Dian Long, que foi também lançado este ano e que foi o primeiro trabalho que ouvimos de King Gong nesta emissão, aquelas experiências eletrónicas mais arrojadas. Este trabalho foi composto a partir de discos chineses antigos, na altura em que King Kong estava na China. Juntou vários discos de música pop que estavam perdidos na rua, pelo visto é uma cena. Os discos estavam riscados e ele, a partir de um Walkman muito específico, conseguiu extrair os glitches do som e depois compor à volta disso. Vamos ficar com By Street Dance. Esta é mais uma faixa de Dian Long, a segunda parte do trabalho de Dian Long. A primeira são Soundscapes da China, que seria também interessante ouvirmos um pouco. E se calhar é mesmo isso que nós vamos fazer, porque na verdade eu tinha alinhado aqui um trabalho de Aki Onda, alguém que se especializa em Soundscapes e Field Recordings e coisas desse género. E agora estou dividido se devemos ouvir King Kong ou Aki Onda. Eu vou decidir, mas enquanto, vamos ouvir By Street Dance de King Kong. Esta é mais uma das suas experiências eletrónicas. Até já. Ficamos com mais uma das faixas de Dian Long. Esta na verdade foi a última, By Street Dance. E eu vou terminar a missão agora, mas antes disso vamos ficar com mais uma experiência de King Kong. Não faz grande sentido passar aqui onde se já estamos por aqui. E vamos ouvir a parte da sua soundscape na China. É a parte 1. O trabalho completo tem 20 minutos, mas se calhar vamos arredondar isto até à 1h30. Portanto, ouvimos 13. Espero que gostem. É uma espécie de cinema para os ouvidos, como diria aqui Onda. E assim me despeço também. Muito obrigado a todos os que ficaram até agora e também os que entretanto vieram e foram embora, e também aqueles que estavam para vir mas não vieram. Eu volto para a semana, se não nos encontrarmos mais cedo. Relembro que todas as quintas-feiras há uma hora na Rádio Lisboa. Eu vi agora no site da rádio que a imagem que acompanha as emissões da Mosca é o símbolo do comunismo, mas com um microfone e uns fones. Obrigado, Zé. Não era o que eu estava à espera, mas estou pronto para assumir esta minha nova identidade. Bom, vamos ficar, como disse, com King Kong. Agradeço a todos, etc, etc. Eu volto para a semana. Quintas-feiras, a partir das 4 horas, tomo conta da música da rádio e, à partida, vou mostrar um pouco do que vamos ouvir na emissão de sexta. E na sexta-feira, mais uma vez, para partir tudo, estamos de volta neste mês de setembro. Esta é a nossa segunda emissão e a terceira promete também ser muito, muito divertida. Relembro o blog em ocuprofago.wordpress.com. Relembro também o Patreon em patreon.com/amosca. Temos o Facebook em facebook.com/amoscadarrumo, que não me interessa muito, mas se estiverem a ouvir e ainda não têm like lá, se calhar é uma boa altura, porque na pior das hipóteses vão sendo regularmente relembrados da altura das emissões e também de quando eu atualizo o podcast. Podem fazê-lo também dando o vosso e-mail no blog. Isso também seria o ideal. Podem fazer tudo, na verdade, façam tudo pela Mosca. Bom, ficamos com um pouco então desta soundscape de King Kong. Eu talvez avance um bocadinho para apanharmos isto em média res. E espero que, mais uma vez, que tenham gostado. Eu volto para a semana. Fiquem bem e até já. Yeah. 在还可以说他们不守不正，五六年级了还是这样，在那个楼道上也听见了，操场上也听见了，厕所里面也听见了，还像厚颜无耻，还高兴了在那里跳，一点丢丢都不知道。我说了以后，如果说以后还听见这样，抓到哪一个就你自己在门口是吧？不够班，你要学会这一点，加强一下教育。还有以后下操以后啊，回去啊就是从这边排着队，一个班一个班的，低年级的不要光着往前走。好，先教练呢就按照回去的队伍表，可以走了。 知道我说真话了，其实我跟一般的女孩子没什么两样，我最喜欢的就是金银珠宝。 Thank you. Rádio Lisboa. Todos os dias, o dia inteiro.